É Lúcio CDs. Gravando ao vivo. Gravando ao vivo. Carroça da Saudade. Bora começar assim, bora. Pra gente dançar aquela sofrência. Só na malha. É a primeira do maestro. Chegando assim. Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. A carroça. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Se tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Dá-lhe, Toninho. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil. As nossas potentes. Cê tá tornando difícil. Alô, potentes! Hoje completinhas aqui na frente. Fazendo aquela comissão de frente aqui na Luxuosa. Cê tá tornando difícil. Aí no comando, meu amigo Kiko. Cê tá tornando. Empresário Kiko lá de Marituba. Amor, eu não entendo isso. Windows Brothers. Sucesso em todo o Brasil. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, eu não entendo isso. Cê tá mudando, não aguento. Meu coração não aguenta o dano. Como eu me sinto, não aguento. Amor, meu amigo Joe, juntamente com a Norma e o nosso número um da saudade, tá Vinícius Saudade. Difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Os sinceros de Marituba. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Cê tá tornando difícil pra mim. Bora, recreio! Aniversário do MM! É o maestro! Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. Vamos lá, filho! O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar. Nossos fugitivos. Ela errou. Última sexta-feira, completaram 5 anos ao lado da Luxuosa. Quando beijo não me arrepio. É nóis, fugitivos. Quando o abraço dela não encaixou. Laílson. O erro dela é não ser. Sua esposa Ariane ser. Sempre aqui. Quase ficou entre você e eu. Mas eu disse quase, só quase. Entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo de. Olha o Jamaica prestação. Hoje o show da Luxuosa. Deus fez vontade de você. Por conta do meu amigo Jamaica. Decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. Bora, Rangel. Uma minha Flavina. Ele. Careca. Deus fez vontade. Wanderson. De você. Carroça Festa. Decorando a casa dele. Bora, Rodina. Ele não vai deixar. Meu vereador Rodina de São Isabel. É uma minha, outra dele. Meu parceiro de há muito tempo. Banda 007. Ela tentou usar uma roupa parecida, tentou. O mesmo corte de cabelo, tentou. Vou te contar. E a Gabi? E a carroceira de luz, Gabi? Um abraço, um beijo, ela Gabi. Errou. Carroceiras da saudade. Alô, carroceiras. Quando o abraço dela não encaixou. O erro dela é não ser você. Ela quase ficou entre você. você e eu. Mas eu disse quase, só quase, entendeu? E pra te explicar, a distância do quase é tipo ida em volta daqui até mar. Bora, Ed! Alô, Solon! Se Deus fez... Bora, comandante! Você tá decorando a casa dele. Ele não vai deixar descer. É uma minha, outra dele. Só aquecendo. Olha o coração. Olha o coração, menina. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai... Está lá, Tiel. Quando aqui se faz, aqui se paga. Ela foi... A carroça. Por causa de uma amiga, de uma amiga. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia. Meu amigo Gerson. Tanto espera. Kleber. O Cleison, Raquel, Andréia, alô Marcela. Oi, nego. Tudo bem contigo? Tudo bem? Só liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Cala a boca, pois eu te abraço com muito carinho. A nossa gata Tassiane. Alô, Tassiane. Tanto que eu te dei. Minha carroceira especial. Receba um abraço aqui do seu amigo Toninho. Vai levar o CD depois, viu? Ela vai levar o CD pra casa dela. Ela dá uma vala no maestro. Sucesso em todo o Brasil. A carroça. Pensando bem, vocês se merecem. Mas a sua história não vai acabar bem. Quando é que se faz, é que se paga. Ela foi influenciada. Meu parceiro Marcos. Manda pra sua esposa Paloma. E já agora eu vou ligar pra ela. Dar a notícia que ela tanto espera. Que ela tá livre. Adria Promoter. Dani Digital. O Emerson Promoções. E a Loura Super. Tudo bem contigo? Liguei pra perguntar se foi divertido. Divertido? Me trair. Eu nunca te traí. Cala a boca, pois eu estava aqui. Quando ele sim me falou da lingerie que eu comprei pra ti. Tanto que eu te dei e te confiei. Mas onde que eu errei? Sua ingrata. 07. Toninho. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Boneco da Marizia. Um dia que eu vou guardar. Meu parceiro Renan. Amor que eu tenho aqui. Grande assessor Renan. E a professora qualificada. Como é que vou pegar? Professora Águida PSC. Poder te levar pra cá. Até o nome dela é qualificada. Assim, PSC. Sua boca e não poder. E se um dia você me chamar, Andrezinho, pra conversar debaixo de uma árvore e me contar que se apaixonou por alguém? Esse dia aí é justamente... Empresário Renan, da RW Multimarcas, já passeando de carroça. Bora, Renan! Bora, Renan! E quando você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo. Toda vez que você me disser oi, eu vou responder só oi, com meu peito gritando te amo, te amo, te amo. Da 007 Lúcio CDs. Aí o John, aí o Robbie, aí Vanessa. Entre ser a sua amiga e não ser nada, prefiro ser nada. Lúcio CDs. Um dia que eu vou guardar esse amor que eu tenho aqui. Me fala, como é que vou pegar a sua mão e não poder te levar pra cá? ficar tão perto assim da sua boca e não poder beijar. Olha, gente, amanhã tem palácio, viu? Você que gosta de dançar aquela segunda-feira bacana, amanhã tem palácio. Me contar que se apaixonou por... Claro, carroça. O empresário Júnior. Alô, Juninho! É esse dia aí. É justamente. Meu parceiro Jay Valmix. Tá desde cedo curtindo aqui. Que aconteça. Um abraço, Valmix. Sua amizade me esqueça. A carroça é festa. E quando você me disser oi, eu vou responder só oi. Com meu peito gritando te amo. Bora virar logo pra essa aqui, ó. Bora lá, Wilson, vai que é sua, garoto. Eu dei tudo a você quando não tinhas nada. Fui a seta da tua. Meu amigo Bruno já por ali. Ele que faz parte da equipe. Equipe Mete Ficha. Foi tanto Bruno e sua esposa. Ô, Bruno! Ninguém havia sido. Cadê o Rafinha, hein? Pra mim, pra mim. É Lúcio Cedês gravando ao vivo. E tudo ficou tão claro quando eu percebi, Artuzinho, que você, Andrezinho, queria a dupla canalhas. Sempre, sempre aqui. Foi tanta dor que eu não sei dizer não. Ninguém havia sido tão mal assim. Meu amigo Benny, pra mim, lá do Coringa Saúde. Pra mim. Sei tudo vai e passa e eu vou te esquecer. O tempo vai e prova que foi você quem perdeu um grande amor. Venha, meu amor, não me deixe assim. Preciso de você aqui perto de mim. Tenha dó. Venha, por favor, estou querendo alguém como você. DJ Toninho. Pra me abraçar, me beijar, me fazer feliz como eu sempre quis. Você é minha paixão, é o meu dia ensolarado. Ficar com você como sonha acordado, tudo ver. As mais belas cantam. A luxuosa. Passa mais a fa... Amigo Dieguinho de luxo. Fala, Dieguinho. Traga ela, por favor. E aí, Renan? Minha joia. Renan, sua esposa. Do céu. Os empresários da RW Multimarcas. Estava com saudade de vocês, viu, Renan? E não ter. Para recreio. Parabéns, Manel, MM. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. E a carroceira Sádria. Depois vem de... E aí, menina? Querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não aceita esse seu jeito de querer me amar. O meu amor virou brinquedo pra ti. Põe na minha boca o mel, logo em seguida o pé. Depois vem de mansinho querendo agradar, falando palavras bonitas pra me conquistar. Só não os fugitivos da carroça. Música. parceiro Mauri e a sua primeira dama aí, a Rafaela, a sua sogra Gracilene. Tá no berço hoje. Fala, Gracilene, parabéns, viu, menina? Meu peito dói, meu peito dói. Sempre te amei, me entreguei pra você. Nossas brigas passageiras, nenhum momento você feriu meus sentimentos, então me diga. Bora, Solon, bora pra cima, Solon. Você partiu, fiquei só. E aí, Fablinha? Bora, Flavinha! É quando esse louco amor vai ter mais atenção. Até quando eu vou ter que esperar você pra não mais sofrer? Até quando esse louco amor vai ter mais atenção? Até quando eu vou ter que esperar você pra não mais sofrer? Minha vida, eu te amo tanto que não sei como te falar. Palavras não vão poder te dizer o quanto é tão gostoso te amar. DJ Toninho. Viver sem teu amor. Meu parceiro Anderson da TF. Não dá, não sei, não dá. As potentes da carroça. Vamos lá, filho. Pau na máquina. É bom poder beijar no teu corpo todo, vendo prazer no teu. Ei, Norma. Minha querida Norma. São batendo forte quando. Um beijo pra você, menina. A gente começa a se amar. Viver sem teu amor. Não dá, não sei, não dá. Vereador Marcos da Ambulância. Pelo nosso amor, vou até o infinito. Laílson, manda um abraço pra você. Nada é mais bonito. Ele disse, Toninho, essa música na época, eu me lembro do Marcos. Eu e o Marcos da Ambulância no táxi. Pelo nosso amor, vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Amigo Wanderson, Agosto Wanderson e a Luziana, o Ari da Carroça da Saudade. Uou! A luxuosa Carroça da Saudade chegou, chegou, chegou. Nada é mais bonito do que amar você. Pelo nosso amor vou até o infinito. Nada é mais bonito do que amar você. Olha o coração, Gabi. Olha o coração, Gabi. Vai embora daqui. Esqueça o meu corpo. Esqueça do meu rosto. Esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Esqueça o quanto por ti eu chorei. Abraçando aí o meu parceiro Jefferson, recém-formado delegado, ou melhor, Dr. Gerson de Altamira. As noites. Ei, Dr. Gerson! Solidão que passei, esperando em vão ver você chegar. Silva da Marambaia! Aí, Silva! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e e tão cedo acabou. Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu. Silva, o homem que comanda a Marambaia. Eu sei o quanto me enganei com você. Meu amigo Roberto Samuel, os motoras da Belém Rio, tá com a gente aqui, um abraço. Eu perdi meu tempo com essa paixão, mas hoje eu sei que esse cara. Ei, empresário Ginaldo! Alô, Ginaldo! Vai embora daqui, esqueça o meu corpo, esqueça do meu rosto, esqueça o sabor daquele amor tão louco que a gente viveu e tão cedo acabou. Pra curtir logo a saudade, a nossa realidade. Pra cima, meu maestro! A noite já vai e o dia já vem, e eu tô sozinho esperando meu bem que não vem. Júnior de Luxo e a sua esposa, um abraço. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem. Que não vem. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim. É o Arinaldo, meu parceiro Arinaldo. Que ela já está. Meu velho aguarda, velhos tempos. Mesmo tendo lá da Guanabara. Amigo de muito tempo da família do maestro. Eu tenho muito medo. Ei, Naldo. De chorar. Um abraço pra você, garoto. Família Lopes. Luan, alô, Nenê. A noite já vai e o dia já vem. E eu tô sozinho esperando meu bem que não vem, que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor, mas confesso que não tem o mesmo sabor de meu bem, que não vem. Olha, empresário do açaí. Alô, Maicon. Muito medo de chorar. Direto do túnel do tempo. Benzinho, não fique sozinho. Saudade. Benzinho, posso te dar carinho, e se você quiser, eu posso ser a sua mulher. Minha amiga Andresa, é Andresa. Eu quero. Cadê o Nena, menina? Completar sua vida. Eu quero. Saudade. Ser a sua. Vou mandar o CD pra ele. Que tenho muito amor pra te dar. Eu sei que não te esquecerei jamais, porque você também me quer demais. Meu bem, me guardarei todinha pra você. Farei de tudo pra não me perder. a gente se deu ao vivo do, aí do espetacular do Josias. Já tá prontinho aí na mão do Lúcio Campos e também do maluquinho vereador Rodinho. Alô Rodinho, meu bem, me guardarei todinha pra você. A luxuosa da saudade. Um, dois, três, já. Foi um tempo tão gostoso. Meu vereador Reldinha, lá de São Isabel. Eu não posso esquecer. Ele manda aquele abraço especial ao deputado mais votado, Renato Goya. E ele tá aqui, tá aqui passeando. A saia cada vez. Oi, deputado. Subia a minha atenção. E numa festa de arromba, eu te dei meu coração. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tenho. O céu que eu prometi eu vou te dar. Bora, Antônio, bora, Antônio. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. É saudade. Carroça da saudade do Búfalo do Marajó. Búfalo! Sentado à beira do caminho, eu vivi a esperar. Eu te amo, eu te amo. Não cansava de falar. Olhava para o céu azul e o sol sempre a brilhar. De que vale tudo isso se você não me amar? Ciúme de você ainda tem. O céu que eu prometi eu vou te dar. Aquele beijo que eu te dei foi o que me fez te amar. Ciúme de você ainda tem. Olha essa música aí, ó. Ariane, fala pra ele, pula isso assim, ó. Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Para de enrolar, Laís, para de enrolar. Quando será o nosso casamento? Parece o casal que eu conheço. Meu vereador Clei Alves já não deu. Nosso é pra você essa música, viu, Clei Alves? Ué? Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo e venha logo me ver. Porque, meu bem, eu não consigo. Nossas megatops já na área. Alô, Angélica! Não faça isso comigo e venha logo me ver. As megatops, elas chegam pra arrasar na carroça. Quando será nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Quando será o nosso casamento? Quando será o nosso juramento? Porque, meu bem, eu não consigo viver tão longe de você. Não faça isso comigo. Meu amigo Jamaica Saudade não também tá com a gente. Aí, Jamaica! Porque, meu bem, eu não consigo. É que tem música que dá vontade até de dançar, né, Junião? Essa aqui é uma delas. Pra cima, meu maestro! dentro. Sente nessa palma a minha calma, a minha alma. A dor do medo é o meu segredo. Acordo cedo sob o teto da razão. Nas noites caladas, ainda amada, floralada. Além do tempo, além do Regina! Meu pensamento. Ela manda essa todas as músicas. O nosso aniversariante do dia, meu parceiro MM. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então a alegria encantar. Só estou na mente de um poeta que ele não. A búfala do Marajó está na área. E faz doer. Égua Bruninha apareceu. E dá pra doer. Dá pra doer, Bruninha. Dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. E dá pra doer, dá pra doer. Chegando por aqui, meu parceiro empresário. Dá pra doer, dá pra parceiro Cícero Lanches. O melhor lanche da pedreira. Juntamente com a sua esposa, amiga Joana, e na assessoria. O nosso mito, poeta das cortesias. Minha poesia se perdeu no meu penar. Fiz então uma alegria encantar. Só estou na mente de um poeta que ele não. Desse mundo que é do rei. João Pé de Feijão. Alô, Cabo Valdo! E dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer, dá pra doer. Parceiro Camarote, grande Camarote do Aurá tá aqui. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Da Maresia e a professora Águida já passeando de carroça. E o Renan, só na assessoria. Para Renan, segura recreio. Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me divertir no velório. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora pra Luxuosa da saudade. Vamos lá, Lúcio! DJ Toninho. Há momentos do tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Aí o John, aí o Robin, o amor é Vanessa e o Anderson. É um sentimento. Todo jogo a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Tornar tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. E deixar tudo acontecer. A Carroça da Saudade. Búfalo do Marajó. Carroça. A Carroça da Saudade. Há momentos no tempo em que paro e penso que não há mais tempo a perder com você. Sentimento. Todos jogam a vida para resolver. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Torna tudo concreto. O que se puder fazer. Aproveitar os momentos que há tempos incertos. Apertado. Quero tanto um beijinho seu e o calor do seu corpo. Eu quero um amor com meu parceiro Rodolfo dos Balões. Quero juntamente com a sua primeira dama, aí a Gleice Kelly. Sua doçura. Fala pra mim, Recreio. Quero você para sempre comigo, amor. Amigo Anderson, é a mais linda, o grande motora da Belém Rio, seu divã, passeando aqui. Eu lhe darei minha vida e o meu coração e um mundo de emoção, pois eu sou o seu fã. Então vem, vem, Cícero Lanches. Vem pra mim e vamos viver juntos um amor sem fim. A vida sem você, meu bem, é tão. Lúcio Cedês. Sonhei. Só você é tudo que eu preciso pra sobreviver. Contigo minha vida vai ser só prazer. Pois nada faz sentido sem você. A minha tentativa foi em vão, eu sei. Aí a família Lopes, pra querer ganhar, passeando de carroça. Eita, MM! E todos os argumentos que criei pra você. DJ Toninho. Confesso, fiz loucuras por você, mas foi tempo perdido, fracassei. Mas saiba que não sou de desistir. Você dava as minhas mãos. Nosso empresário, seu Montinho, proprietário dessa casa 5 estrelas aqui de Nendeua, aqui do Recreio. Aí, seu Montinho, um abraço, amigo Toninho. Um dia você vai ser. Eu abraço da dona Ana também. Todo meu. Todo meu. Búfalo do Marajó! Toninho, nho, nho, nho, nho, nho, nho. Essa música aí, Andresa, oferece Fonena. Ele caiu na brecha. E todos os argumentos que criei. Rodriguinho, Tony. Aí os caça cervejas. Você não aceitou, então chorei. Confesso, fiz loucuras por você. A carroça. Mas foi tempo perdido, fracasso. Nossa Jorginha está aqui na frente. Minha amiga Carla. Você ainda vai cair. Olha a Lulu, Carla. Eu sei que tudo pode acontecer. Segura, maestro da saudade. O maestro da saudade chegou. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular. E o chifre? Pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Não sou mais uma menina. DJ Toninho. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Meu parceiro João Pé de Feijão. Ainda comemorando seu aniversário. Aí o convite do maestro caiu na brecha. A volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Para o empresário Edinaldo. Ele comanda os considerados de Marituba. Aí, Kiko. Estou cansada de esperar que alguma coisa aconteça. Algo espetacular pra mudar minha cabeça. Eu preciso me encontrar. Minha vida é uma rotina. Eu não quero mais brincar. Mais uma menina. Ai, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Ah, como eu queria ter o amor de um belo rapaz. Dá a volta ao mundo com ele 80 dias ou mais. Mais um dia que se passa, é mais um dia que fico sem você. Um novo amanhecer, um novo nascer do sol. Da minha janela, as meu parceiro Negão, grande motora da Belém Rio. E a minha feliz. Receba um abraço aqui do Silva da Manabaia. Longe. Na verdade, o Silva não paga, não paga passagem. Ele sobe pela frente. Por trás, né, Silva? Agora por trás. E ainda me machucar. Te liga! Sentimento, por sentimento. Tu és sincero, mas ela não entende. pediu e ainda me machuca. Carroça da Saudade. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Olha, gente, amanhã tem palácio, viu? Aquela segunda da ressaca, Palácio dos Bares. E olha, quarta-feira vai ter uma festa de tradição de ano a ano só, lá no Oteiro. Na verdade, a festa, ela acontece na Mãe Marli. Como devido de muito, muitos bingos já vendidos na rua, vai ser no Ipanema do Oteiro, viu? Quarta-feira, o bingo do salário, ou melhor, do 13º salário, lá no Ipanema do Oteiro. Eita coisa boa, quarta-feira. Rua triste, estou eu a caminhar. Na madrugada, em uma rua triste, estou eu a caminhar. Olha essa música aí, ó. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. É isso. E cadê o homem? E você é um adeus nobre sonho. E me sumir aos pouquinhos. Ele voltou. Mas acontece que um outro qualquer. Ei, Rafinha, tá dando mole, Rafinha. Que me respeite e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Uhul! Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais. Assessor Mickey, juntamente com a sua noiva, a nossa motoqueira Joyce. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Vinícius Saudade, aquele é o número um da saudade. Legal. E recebi de você um adeus tão de sonho. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece. Olá, Henrique. Que alguém eu achei. Cadê você, Henrique? Que me respeita e me ama como eu sempre quis. E posso até lhe dizer que eu estou mais feliz. Que não vou procurar mais você. Minha vida se modificou. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Toninho. O homem é bom, o homem é espetacular. Essa menina que está ao meu lado não para de olhar pra mim. Ela está me filmando, eu acho que ela está afim. Aqui, aqui, aqui. Fala de amor, sei que ela vai se amarrar. E um cara simples como eu, ela com certeza vai se ligar. Lúcio CDs. CD ao vivo, na mão do maluquinho, viu? Estamos gravando do maestro. Lúcio CDs. Pelo jeito do seu gingado, ela gosta de pagode e baianada. Deve estar percebendo. Ei, Jamaica! De pregas que não. 00 aqui, Jamaica! Jamaica, prestação! Esse não deixa os DJs da carroça na mão! Ai! Ele apareceu! Meu amor, vem agora, Henrique! Deixa de bobagem! É nóis, é nóis! Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Meu amor, venha pra cá, deixa de bobagem. Não sou DJ, sou carregador de aparelhagem. Agora, banda Andiroba, ai moral, e moral, e moral. Amigo Rodrigo, aí a Glauci, aí a Priscila, o Gleidson, Roberti, a comitiva do Júlio Sefé. Olha, Henrique, olha essa música, Henrique. Você brincou com os meus sentimentos, justo eu que só queria te amar. Bora, Rose, bora, Rose. Pra sempre amar. É pra você, Rose. Você me perdeu. Marciane, Andréia, as coleguinhas do Icuí. Não vale a pena aqui. Ver você, Renan da RW. Mas vou encontrar a boutique que veste o DJ da carroça. Ele tá aqui no lado, juntamente com a sua primeira dama. Um abraço aqui de toda a equipe, viu, Renan? Tamo juntos. Perdeu um grande amor. Meu amigo Belo da Paravip e a Adriane tá aqui com as vezes. Você me falava que era amor para sempre, e eu acreditei em você. Aí, Samuel! E a Joyce! A comitiva da Belém Rio! Só queria te amar, pra sempre amar. Você me perdeu. Não deu valor em mim, no meu amor. Gente, utilidade pública. Por acaso você encontrar aí um óculos, um óculos de grau, trazer aqui e vai ter um balde de recompensa, viu? Alô, MM! Não tem pra onde fugir. Uhul! Como um preso, vou te deixar desses meus desejos. Obrigado por ouvir o nosso CD. Não perca a próxima festa do Luxuosa Carroça da Saudade.